hoje, dia 12 de março de 2024, e este é o episódio 290 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o grande Chiano. Tchau, compagni! E temos um convidado especialíssimo, o Giovanni Manghi. Olá. Olá. Sejam muito bem-vindos. Não sei o que é que te passou pela tua cabeça para aceitares o convite, mas pronto, vamos ver. Entretanto, já fomos falar um bocadinho mais contigo. O que é que andaste a fazer, João Miguel? O que é que eu andei a fazer? Sim, esta semana. Esta semana não deu para fazer muita coisa, porque hoje é terça-feira e a semana começou há pouco tempo. Mas semana passada estive a trabalhar à doida. Estás a ver se enganas quem? Sim, a ver se me engano a mim próprio. E pouco mais do que isso, não fiz muito mais. Fiquei a roer as unhas a semana toda. Num domingo fui votar e na segunda fiquei deprimido. E agora cá estou com uma dose de barbitúricos em cima e bastante álcool para poder aguentar o que aí vem. Pronto, espero que tenhas encomendado um fígado novo. Vais precisar. Sim, vou encomendar um fígado à Lenovo. Que eles fazem bons fígados, aquilo à prova de bala. Ok. Eu andei a comprar revistas PC Guia. Isto porquê? Porque a PC Guia perdeu a cabeça e passou. Ok. Parece um momento. Tenho de desligar o Telegram, que senão vou ficar louco. Peço desculpa. Porque a PC Guia perdeu a cabeça e começou a publicar artigos sobre Linux à doida. Isto, 2-3 artigos por cada edição. Uau! Da PC Guia. E sobre Linux e sobre software livre. Atenção. Sim. Eu creio que apanhei quase completamente por acaso um dos números, dos primeiros números da PC Guia com isso, em que estava lá um artigo do Hugo Peixoto. Uhum. E de uma pessoa que eu me lembro de ter conhecido há muitos anos atrás, era o Tiago Ranho, não era Tiago Ranhoso, era outro nome, Tiago Rancor, Tiago, era um nome assim estranho. Não. E tinha lá um artigo dele também. Pronto, o mais recente tem mais um artigo do Peixoto, neste caso sobre o Matrix, e tem um artigo do Pedro Troia, que é o editor da revista, dedicado ao Elementary OS, um derivado do Ubuntu. Quer dizer, portanto, que a PC Guia pode esperar um aumento das vendas em flecha, é isso? Por causa sim, a acompanhar o aumento do Linux no desktop a nível mundial, que tem estado a crescer e está praticamente a atingir aquilo que eu disse que ia atingir. Nas previsões. Portanto, exatamente. Lá vem o bruxo de Faf. Tu vais ver que este ano ainda vai ser o ano do Linux no desktop. Uhum. Mas isso é sempre. O ano do Linux no desktop é sempre que mais uma pessoa adota o Linux no desktop. E fica contente. Uhum. Então vá, pessoal, já sabem qual é a recomendação. Todos a correr à vossa tabacaria comprar a PC Guia. Vai ser o slogan do podcast daqui por diante. Não sei. Para apoiar a comunidade. Não sei se alguma vez tiveram uma papelaria na Alemanha. A quantidade de revistas em alemão que há sobre Linux e open source é impressionante. Por acaso não tenho noção, mas há mercado. Bem, se há essas todas é porque deve haver mercado para isso, não é? Uhum. Claro. Mas em papel, ou seja, as pessoas que trabalham com internet e computadores compram revistas em papel. Yeah. Curioso. Sim, eu vou assinar porque não quero. Eu vou assinar e quero a versão só digital porque não quero comprar mais papel. Esta jogada da PC Guia ganhou aqui um novo assinante. Eu também deixei de comprar publicações em papel, até era assinante de umas quantas, e depois pá, a acumulação é terrível. E depois eu tenho pena de deitar fora, mas tenho de deitar fora, yeah. Porque senão dou em dois. Eu tenho esse problema. Eu tenho revistas com mais de 20 anos guardadas. E livros então e bandas desenhadas e até tenho com muito mais do que isso. Não, mas livros ainda é como o outro. Agora revistas são difíceis de guardar, porque geralmente só têm dois ou três artigos que te interessam e o resto é um bocado de palha, então... Ah, mas isso é porque tu compras revistas que não prestam. Eu compro revistas boas. Revistas e jornais. Revistas. Pronto. Eu não posso falar contra a acumulação de papel, porque... Por razões que só estão visíveis em vídeo. Mas pronto. Isso não é nada. É o que eu tenho a dizer. Se algum dia vieres cá a casa. Isto é uma fração da tralha toda que eu tenho, de acartar, para cima e para baixo, e depois há mais ali na sala e não sei o quê, é uma desgraça. Mas enfim, mais coisas. Então, isso foi a PC Guia. No sábado passado, eu e mais um elemento da nossa comunidade, o Bruno Marques, fomos à cidade que não existe, a Leiria, e estivemos num evento do EUC Code Week, organizado pelo Centro de Competências de Tecnologias de Informação e Comunicação, entre o Mar e a Serra. Fomos lá, era um evento dedicado a professores, dos vários níveis de ensino até o secundário, e estivemos lá a falar sobre software livre e Ubuntu. E foi muito interessante o workshop que tivemos a orientar durante a parte da tarde. Correu muito bem. Foi um público extraordinário, muito participativo, com perguntas muito inteligentes. Até mesmo as pessoas que pensavam que íamos para lá a falar do Ubuntu, do movimento social, saíram de lá interessadas no Ubuntu. Espera, software livre. Houve uma confusão entre o Ubuntu, o sistema operativo, e o Ubuntu, aquele programa de empreendedorismo social para jovens? Não. Entre o movimento social criado na África do Sul, a filosofia. Isto acontece muito. Tu não fazes ideia, se calhar, porque não sei, acho que não vais ao Facebook agora, né? Mas eu sou um dos moderadores do grupo do Ubuntu Portugal. E aqui há uns tempos tive de pôr o grupo com aprovação individual de toda a gente que entra. Não a entrada, mas a participação. Porque tivemos uma crise de spammers gigantesca. E então eu tenho de inspecionar cada pessoa que entra no grupo e quer participar. Então vou ver o perfil de cada um. E 90% são professores. Ou mais. Sim, porque há uma iniciativa para jovens que se chama Ubuntu, sim. Qualquer coisa. Ubuntu Portugal. Academia de Jovens Ubuntu. É isso. Eu até sei onde é que é a sede, porque trabalhei lá perto. E epá, é uma coisa louca. Eles vão para lá para isso. Eu deixo-os entrar quando é esse caso. Só bloqueio spammers mesmo. Mas vão sair de lá com uma injeção de software livre. E pronto. E estava muita gente nesse evento? Estava bastante gente. Além de software livre, quantificar assim em não te sei dizer, não te sei dizer, porque eu cheguei, eu e o Bruno chegámos, já estava a decorrer. E quando vocês chegaram, veio-se toda a gente embora, é isso? Não, chegámos à hora da interrupção para café, à meia da manhã. E estava um monte de gente dentro de uma sala a comer e a beber, e nós não conseguimos, não dava para perceber quantas pessoas é que eram. 50, depois, 20, 30? Mais. Era mais gente do que no Saloon, nos encontros do Ubuntu, em Sintra? Muito. Então pronto, já valeu a pena. Uma escala gigantesca, muito mais que isso. E então, os professores aprenderam muito, é isso? Os professores aprenderam muito e também ensinaram. O que é interessante, porque no nosso workshop apareceram vários professores que já sabiam o que era software livre e já sabiam o que era o Ubuntu e o GNU/Linux, e até já ensinam os seus alunos exclusivamente ou quase exclusivamente só com software livre e GNU/Linux. E disseram até que utilizavam o Ubuntu. Que usam o Ubuntu nas aulas. E fiquei muito contente com isso. Eu ia dizer, isso é muito gramsciano. Pronto. Quer que isso seja. Pois, quem não perceber o que eu quero dizer, pesquise. Mas está lá. Pronto. E eu saí de lá muito satisfeito, o Bruno também. Voltámos, apanhámos uma carga d'água ao regresso, mas pronto. Foi um sábado muito bem passado. E esperamos que hajam mais. Alguns deles ficaram interessados e nós também dissemos que se nos convidarem voltaremos. Muito bem. E já agora, queria só ver aqui nas notas se tu tens na agenda outro sábado bem passado, que será este sábado. Não, ainda não. Não sei se meti. Ainda não, acho que então não meti. Se quiseres, podemos referir isso num instantinho. Sim. É uma Assembleia Geral da ANSOL. Pronto. Sim, para os sócios. Que é sempre divertido. Isso é, será da parte da tarde em Lisboa. Os sócios podem ir ao site. Os sócios e quem não for sócio podem ir na mesma, ir ao site. Não podem entrar na Assembleia Geral. E será no sábado, dia 16 de março, às 3 da tarde, no Makers in Little Lisbon. Durante a parte da manhã, há evento do Centro Linux. Vai ser dedicado apenas ao grupo de estudo. Vamos continuar os nossos estudos de Git e GitLab. Portanto, apareçam e tragam as vossas dúvidas e tragam as vossas as respostas também. E vamos aproveitar para esclarecer as dúvidas que ocorrerem e para avançarmos um pouco mais também no estudo. Sim, e se vocês potencialmente vierem de uma outra região do país, não se esqueçam de trazer iguarias regionais para partilhar com os vossos companheiros. Portanto, é verdade. Era simpático. Também concordo com isso. E vinho, queijo, essas coisas. Uhum. Quero ainda mencionar que tu finalmente encontraste o Firefox View no teu browser. É verdade, passei a semana toda a tentar corrigir esse problema, que é um problema gravíssimo, que me afeta terrivelmente e tem enormes consequências na minha produtividade. Sarcasmo. Estive à procura, depois de muita insistência do Diogo, do atalhozinho para as abas do Firefox, aquela coisa que agrupa as abas todas e isso tudo, e eu não estava a ver isso em lado nenhum. E depois estive a fazer aquilo que se chama em português o troubleshooting com o Diogo, e fui às opções de personalização do Firefox e lá estava ele na lista de atalhos. E coloquei aquilo, explorei, achei imensa piada e voltei a tirar porque não preciso. Pronto. É assim. Um dia vais precisar e não tens. Vamos lá ver uma coisa. Mais vale ter e não precisar do que precisar e não ter. Não é? É verdade. Então, essa é que é a ciência do mundo GNU Linux. É a personalização. Exato. Ferramentas ao seu dispor. Software livre. Snaps da Mozilla. Não concordo muito. Mas pronto. Entretanto, hoje temos cá o Giovanni, o nosso convidado. Giovanni, fala-nos um pouco. Quem és tu? O que é que tu fazes na vida? Para onde vais? Essas coisas. Ok. Olá a todos. Pronto, pelo sotaque, pelo nome, provavelmente já perceberam que não sou português, sou italiano, vivo cá há 20 anos. E no 2008, 2009, tive a ideia de abrir uma empresa que oferecesse serviços exclusivamente usando software livre, software open source. Especificamente num campo que é quello do sistema de informação geográfica, che è a mesma área onde che trabalha a Joana, che già percebi è convidata frequente cá nesto podcast. Pronto, portanto já se pode dizer há bastante tempo que estou diretamente envolvido com open source, já fiz, mas continuo a fazer muita evangelização de uso de open source, mais de certos aplicativos desta área do que propriamente Linux, mas Linux é uma peça fundamental também para o que fazemos. A minha experiência com Linux e com software open source vem de muito longe. Eu tenho dois irmãos, um dos quais sempre trabalhou num contexto acadêmico, e ele trouxe para casa no início dos anos 90, agora uma máquina, um computador, e instalou imediatamente uma das primeiras versões de Linux que apareceu. Ainda te lembras qual é que era? Não me lembro a distribuição, não me lembro, mas me lembro que era uma altura em que a internet ainda não tinha chegado às casas das pessoas, mas eu conseguia usar internet na universidade. E me lembro ir a procurar drivers para a placa grafica em repositórios FTP na Finlândia, coisa deste género, coisa bastante divertida. Depois voltei a usar Linux no fim dos anos 90, quando como estudante criei, ou ajudei a criar uma associação de estudantes, então tínhamos uma rede informática baseada em Linux. E depois posso dizer que o salto grande eu fiz a metade dos anos 2000, quando houve três episódios que me foram um ponto de viragem para mim. Estes episódios foram uma cadeira de um mestrado na Universidade de Évora, onde que o professor desta cadeira empregou um dia de seis desta cadeira a ensinar a piratear o software que íamos usar, e isso me deixou muito, muito revoltado, honestamente. Depois, o outro episódio foi, naquela altura estava a iniciar, ou ainda tinha a ideia de querer fazer o investigador, depois esta ideia me passou, mas naquela altura, como ainda estava a pensar nisso, estava a mastigar dados para escrever artigos científicos, e descobri que o software proprietário que estava a usar estava a devolver resultados errados, e a razão era que, de forma completamente silenciosa, mudava os parâmetros da análise e, portanto, que os resultados sejam errados. Isto, para mim, foi muito chocante. E o terceiro episódio, sempre naquela altura, foi o aparecimento de um artigo científico. Eu, para que seja claro, não sou engenheiro, não sou geógrafo, sou um biólogo. Portanto, um artigo científico na área da biologia da conservação, onde que se fazia o caso do uso do software open source para quem é que trabalhava, que trabalhasse naquela área. E estas três coisas juntas, para mim, foram um ponto de viragem. Eu, daquele momento, decidi usar só software open source, e depois, no momento em que decidi abandonar a carreira acadêmica e abrir a empresa, continuei com esta filosofia, e ainda cá estamos, agora sem querer agoirar, mas espero que continue. Tens sentido nos últimos anos, à medida que vais desenvolvendo a tua atividade, que há mais abertura, menos abertura para software livre, ou está tudo mais ou menos na mesma? Sim, as coisas estão a mudar. E estão a mudar, e pelo menos relativamente a nossa área, portanto a área do sistema de informação geográfica, estão a mudar por uma razão que eu acho positiva. Antigamente, portanto, quem é que se aproximava ao sistema de informação geográfica open source o fazia quase só exclusivamente por uma razão económica. Portanto, a razão era puramente aquela de não ter que gastar dinheiro, e às vezes isto queria dizer muito dinheiro em compras de licenças. Nos últimos anos, a questão se está a virar mais para uma questão meritocrática, ou seja, o software evoluiu imenso, e hoje em dia ninguém pode tentar afirmar ou tentar demonstrar que o software open source para o sistema de informação geográfica não seja suficientemente bom. E, portanto, com provas dadas, há já muitas administrações, empresas que usam o SIG open source porque é muito bom. É muito bom de um ponto de vista de performance, de funcionalidades, etc, etc. Agora, ou seja, as pessoas preferem-no por causa da qualidade, não é por causa do preço. Sim. Okay. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, porque nós estamos a avançar muito, mas este fim de semana fez-me lembrar que às vezes as pessoas não têm os conhecimentos que nós temos. E já aqui falámos de sistemas de informação open source, informação geográfica open source e SIG. E se calhar o melhor é começarmos por explicar o que é isso, porque pode ser que haja muita gente na nossa audiência que ainda não sabe. Sim. Só um instante. Então, é fácil, um sistema de informação geográfica é um sistema que analisa informação que é geográfica. Não é mentira. Mas um sistema de informação por si só não, é muito mais do que isso. Mas pronto. Sim, é um bocado mais do que isso. Assim, é sempre um bocado complicado explicar do que se trata, mas fundamentalmente sim. São um conjunto de software que podem ser desktop, podem ser server, podem ser web, podem ser bibliotecas que servem para manusear a informação geográfica. E como a informação geográfica hoje em dia é presente quase sempre em qualquer área de negócio ou até para as administrações públicas, o SIG se torna uma ferramenta fundamental. Pensa, para simplificar, para quem não percebe nada, pensa em mapas, não só mapas, mas sobretudo mapas, com camadas de informação associadas ao mapa e cruzamento de dados dentro desse mapa de referência, por exemplo. É um bocadinho... Seria o OpenStreetMap seria um bom exemplo de um SIG, mas, ou uma coisa baseada em SIG? O OpenStreetMap é um dataset, é um conjunto de dados que depois pode ser usado dentro de um SIG. E dentro de um SIG, a informação geográfica pode ser usada por muitíssimas razões diferentes, porque, por exemplo, tu queres criar um mapa para ser depois impresso num livro, ou se calhar queres usar a informação geográfica em um dataset com OpenStreetMap para criar uma aplicação que calcule rotas, ou queres usar a informação geográfica para fazer uma análise que diga quais é que são as áreas mais a risco de um certo tipo de fenómeno, por exemplo, os incêndios florestais, que sabemos ser uma coisa muito, muito relevante por este lado, não é? Portanto, a informação geográfica pode ser usada para muitíssimas coisas diferentes, não é? Uma empresa que tem presença no todo o território pode usar certos dados para perceber melhor qual é que é o sítio melhor onde quer construir uma nova loja, não é? Portanto, chamado geomarketing ou coisas deste género. Pronto, portanto, a informação geográfica tem muito, muito peso hoje em dia. Mas, se eu não estou enganado, os maiores consumidores de SIG em Portugal costumam ser as câmaras municipais e as comunidades intermunicipais para fazer planeamento urbanístico e coisas assim, não? Bem, sim, eles são grandes consumidores porque têm obrigações deste tipo. Portanto, este tipo de entidades não escapa à necessidade de ter um gabinete SIG. Às vezes há câmaras municipais que são muito pequenas e que delegam isso por completo às associações de municípios, mas o caso mais frequente é ter um gabinete SIG. Ainda, muitas são viradas ou são escravas, pensem isso como quiserem, do software proprietário, mas há já muitas que, por várias razões, se viraram ao open source. E, como disse, se está a tornar uma coisa meritocrática, que é uma coisa muito positiva, muito boa. Agora, a questão... Se alguém que está a escolher usar o software open source, porque também se apercebe dos aspectos positivos que vão além do custo ou da falta de custo, e como disse agora, hoje em dia, por a questão meritocrática, isso ainda muito pouco. Ou seja, a tendência, e me parece que seja uma coisa normal, é as pessoas, as entidades, me escolherem a ferramenta que sabem pode ser usada para chegar a um certo objetivo. Agora, que haja que façam isso pensando que a coisa é positiva também pelo software ser aberto, isto já menos, há muito menos consciência acerca disso. E da tua experiência, os decisores, as pessoas que tomam decisões em relação à contratação de software, têm conhecimentos para fazer essa distinção? Não, em Portugal não. E são aconselhados por alguém que tenha? Na minha experiência, desde, como disse, 2008 ou 2009, negativo. Tinha muita pena porque, por exemplo, em Itália já há muito tempo que há muitas administrações públicas que contratam especificamente procurando empresas nos concursos públicos que tenha uma experiência em software open source, com provas dadas de contribuições de código ao, nos projetos open source e por aí fora. Eu cá em Portugal ainda não vi isso, muito pelo contrário. E que software, que software nesta área é que é mais popular e mais não só na pelas câmaras municipais, mas em geral, que software que é, e para que é que ele serve a cada um desses softwares? Queres que faça exemplos de open source, claramente, não de proprietário? Sim. Pronto, sim. Uma peça fundamental para quem que faz SIG, ou que precisa usar SIG, uma ferramenta desktop, portanto, instalada em computadores de trabalho. E, neste sentido, hoje em dia, já há algum tempo, o software SIG open source de referência se chama QGIS. Antigamente se chamava Quantum GIS, ainda muitas pessoas que chamam Quantum GIS. Isto é o logotipo do QGIS. Sim. Neste momento estamos a ver um autocolante com o logotipo do QGIS. O site é QGIS.org. Porque tudo parte do SIG Desktop. Parte, ou melhor, digamos assim, que a grande maioria das pessoas que fazem SIG precisam usar SIG Desktop. E QGIS se tornou o mais popular. Há uns anos atrás havia outras alternativas open source que foram aos poucos desaparecendo. Foram desaparecendo por uma questão de seleção natural. Seleção natural porque estes outros projetos não assentavam em modelos de desenvolvimento que eram realmente open source. E, a meu ver, portanto, isso fez de forma que o QGIS, que assentava em princípios realmente open source, realmente abertos, foi o que se destacou e que saiu vivo deste processo de seleção natural. Portanto, foi um processo darwinista aplicado ao software livre. Correto. Os outros foram comidos por um predador. Ou não conseguiram reproduzir-se? Não, se auto... não foram comidos pelo que diz. Não, isso seria errado dizer isso. Acho que escolheram uma estratégia evolutiva que não era sustentável. Era um beco sem saída do ponto de vista evolucionário. Correto, okay. Correto. O que diz é o software SIG Desktop de referência, sendo que já há algum tempo tem também uma componente server e uma componente web e uma componente mobile, portanto, na verdade, hoje em dia é um conjunto de plataformas que funcionam a vários níveis para criar um ambiente integrado de trabalho SIG e de recolha de dados e de publicação de dados online e por aí fora. Mas o QGIS não é o único software, embora provavelmente seja o mais conhecido, e digo eu, provavelmente até o mais importante. Nós vamos ver, existe uma associação internacional chamada OSGEO, se calhar a Joana já falou desta associação algumas vezes. Sim, sim. Esta associação nasceu com o intuito de promover e, de certa forma, certificar projetos SIG open source. E se vamos ver no site da OGEO, que é OGEO.org, podemos ver que lá há o QGIS, mas há outro software SIG open source, muito, muito importante. Há, por exemplo, algumas bibliotecas de base que servem para manusear a informação geográfica, que são de tal forma tão importantes que, uma destas em particular, são tão importantes que o sponsor principal do desenvolvimento desta biblioteca é a maior empresa de software SIG proprietário do mundo, porque é uma peça fundamental também do software deles. Ok. Isso é um grande sucesso. Sim, sim. Fiquei curioso com uma coisa que tu disseste há bocado, eu não tive a oportunidade de esclarecer, mas quando o Diogo te perguntou, ou já não me lembro quem perguntou, sobre, não, fui eu que perguntei, o grau de conhecimento que os decisores têm em relação ao software livre. Se tu disseste, em Portugal, não. Conheces outros exemplos, outros países em que isso se faça de maneira diferente? Bem, sim. Muito do sucesso no desenvolvimento deste software entre 2010 e 2020 foi possível pelo investimento de várias administrações públicas suíças, alemãs e austríacas. Eu tenho a impressão de que o contexto italiano também é frutífero nesse aspecto, ou estou enganado? Mais ou menos, sim. Há algumas entidades públicas. Eu não trabalho, a minha empresa não trabalha frequentemente com a Itália, mas pelo que é que vejo, o que é que vi no passado, sim, há algumas, pelo menos, entidades que são as regiões que perceberam bem, ou pelo menos tinham pessoas, decisores que tinham percebido bem quais é que são as implicações e num sentido ou no outro de usar o software open source. Ou seja, usamos open source porque funciona, porque tem elevado desempenho, porque é seguro, porque o podemos personalizar e é nosso dever contribuir de volta, que seja código, que seja dinheiro, que seja documentação. Sim, isto ouvi também em Itália. Eu, desde que abri a empresa cá em Portugal, isso nunca ouvi uma única vez. Curioso. Ou não. Mas, Diogo, só para dar aqui um bocadinho de contexto, que é uma história curiosa, não tem assim grande relevância, mas tem piada. Eu conheci o Giovanni em 2009, precisamente no ano em que eu descobri o mundo GNU Linux completamente por acaso e comecei a experimentar no meu computador pessoal. Depois, o que aconteceu foi que eu estava a trabalhar numa associação em Évora e decidi converter a associação toda a Ubuntu. Na altura era o 9 ponto qualquer coisa, não me recordo qual era a distribuição exata. Ainda usam Ubuntu hoje em dia. Parênteses. Yeah! Ok. Estava com medo. Temos de fazer uma visita. Temos de lhes fazer uma visita, ir lá e ajudá-los com algum problema que eles estejam a ter e se calhar gravar um episódio lá. Olha. Mas pronto, eu trabalhava nessa associação e decidi que era muito mais vantajoso para todos. Eles tinham um parque de vários computadores, alguns em segunda mão, que tinha para aí, eles tinham para aí o quê? 10 computadores, talvez? E numa noite fiquei a fazer serão e instalei aquilo nos computadores todos em dual boot. No dia seguinte foi o pânico geral, mas houve ali um trabalho de pedagogia, de acompanhar as pessoas e tal. E foi nessa altura que eu senti necessidade de ter apoio informático. E fiz vários contactos para ver se havia alguma empresa disponível e foi aí que eu conheci o Giovanni. Lembro-me que nesse dia tive várias entrevistas com várias empresas de software. E chegavam lá e só me queriam vender pacotes de não sei quê, orçamentos ridículos, passar tudo para Windows ou comprar computadores novos, etc, etc. E o Giovanni foi a primeira pessoa que se sentou no escritório, olhou para aquilo e disse: "Bah, mas isto é fácil, isto Linux, epá, ótimo, siga. Nós depois damos apoio, fazemos isto e isto e isto, por um valor razoável." E passaram a dar apoio a essa associação. O Luís Ribeiro está aqui a dizer no chat: dual boot, devias ir preso. Eu devia ir preso por... Não, eu fiz dual boot por uma razão muito simples. Há um período de adaptação. E se as pessoas que estão a usar as máquinas não souberem funcionar com elas, têm sempre essa rede de segurança de poderem voltar atrás. É para ajudar a ultrapassar uma barreira mental. Porque se o processo for traumático e elas ficarem condenadas a usar aquilo que eu quero que elas usem, o processo depois é contraproducente, porque elas vão sentir-se presas ou isso. Sabendo que têm o sistema antigo disponível algures para continuar a usar, se for preciso, dá-lhes essa flexibilidade para poderem passar a outra fase. Eventualmente o dual boot acabou e acabámos por formatar aquilo tudo. O dual boot acabou, Miguel, te posso dizer que acabou, talvez já nos teus tempos. Já há muito tempo, não querem saber do Windows. Ótimo. Temos mesmo de fazer mas uma eu lembro-me que na altura tinha lutas com a contabilista porque ela precisava de usar um software qualquer proprietário que só corria em Windows. E foi um braço de ferro. Agora não sei então, qual é a situação. Marquem lá aí uma visita. Eu não sei se eles estão abertos ao sábado, por exemplo. Não. Não. É cá em Évora, a associação. Olha, okay, mas olha que se calhar ainda podias visitar a Universidade de Évora, fazias assim um episódio especial. Sim. Eles ainda têm um departamento de informática que faz umas coisinhas. Também tenho família na Universidade de Évora. Ah, portanto... é, perfeito, perfeito. Entre as outras coisas, este departamento de informática na Universidade de Évora são completamente abertos a este tipo de eventos sobre open source. Sim. Há duas semanas nós tivemos com a Joana uma semana inteira na Universidade de Évora a fazer um code sprint de coisas de sistema de informação geográfica e foi o departamento de informática que nos acolheu e foram super contentes de ter lá pessoal da Apache Foundation e por aí fora. Aliás, agora eu estou-me a lembrar que antes da UbuCon Europe em Sintra, quando ainda se estavam a preparar, ainda se estava a preparar a UbuCon, eu cheguei a contactar a Câmara de Évora para propor que a UbuCon Europe se fizesse lá, mas entretanto acabou por cair em saco roto, entretanto Sintra confirmou primeiro e então fomos para Sintra. Mas a Câmara de Évora são proprietários de ASE. Ah, que pena, que pena. Mas sabes o que é interessante? A Universidade de Évora criou uma distribuição de GNU Linux. Sim. Como é que se chama? Alinex. Vá lá, não lhe chamaram Evorix? Não. É o Alinex, que era uma distribuição irmão da Guadalinex, que foi criada pela comunidade da Extremadura. Que diabo é que quer dizer Alinex? Qual é a origem do Alentejo? Ai, Alentejo. Ai, sou tão burro. Pois, Alinex, Alentejo, ok. Certo. Está bem. Muito lindo. Portanto, é uma universidade e que teve também ligações à comunidade BSD também. Há um grande historial da Universidade de Évora com o software livre. Da tua experiência e daquilo dos contactos que todos fizeste ao longo do país, etc., nós falámos agora de dois sítios em Évora onde a coisa vingou, mais ou menos. Tu conheces mais algum caso de sucesso, entre aspas, um bom exemplo da adoção de software livre em Portugal que tu aches que seja digno? Aliás, idealmente de software livre de informação geográfica. Ou outro qualquer. Não, idealmente este, que é hoje que estamos a falar aqui, se for o caso, claro. Posso dizer que raramente os servidores são Windows, são quase sempre Linux. Uhum. No desktop vejo Linux raramente, mas nos servidores, como podem imaginar, é exatamente o contrário. Agora, em termos de adoção de software open source específico para aplicativos SIG, posso fazer muitos exemplos importantes, portanto entidades como o Centro de Investigação Geoespacial do Exército, a Direção Geral do Território, muitas empresas, comissões de desenvolvimento regional, câmaras municipais, por aí fora. Sim. Ótimo. E isso depois a nível nacional, mas depois há exemplos importantes também lá para fora. Por exemplo, sabemos por vários meios que, por exemplo, a Google, uma parte inteira da infraestrutura do Google Maps assenta em software SIG open source, a Microsoft permite fazer o deploy de SIG open source no Azure, pronto. Há exemplos importantes de empresas gigantescas do setor do IT que usam SIG open source. Sim, eu estava a pensar, sim, pronto, aqui em Portugal, se havia assim casos que nos dessem esperança de que as coisas podem ser bem feitas e bem implementadas também. Mas este caso existe. Qual é que talvez seja o problema? Que é que decide usar o software open source, e isto inclui também o SIG, não deixa um rastro, digamos, chamamos assim, na base de dados das compras públicas. E cá em Ou Portugal, seja, não tem visibilidade, é isso? não tem visibilidade. E cá em Portugal parece que os maiores, os craques maiores, são considerados os que gastam mais. Não é? Portanto, os bons, os mesmo muito bons, são os que gastam muito dinheiro, que encontramos no Gov, no base.gov.pt. No base.gov.pt tu não encontras contratos de compras de licença open source, porque frequentemente o software não tem custo de licenciamento. Mas não encontras contratos de prestação de serviços e Sim. suporte, por exemplo, ou desenvolvimento? E não mencionam que é para suportar-se software open source? Quando acontece, sim. Nós, na nossa empresa, temos vários contratos de Ok. assistência, específicos de assistência para o uso e implementação de software open source. Mas, comparativamente com os valores gastos em compras de licenças, é Ok. É muito mais baixo. Uma gota no mar, sim. Ok. O que é fixe, porque nós sabemos que é usado frequentemente pelos defensores de software proprietário que o custo total de operar sistemas open source que é tão ou mais caro do que o proprietário. E o que nos estás a dar é um exemplo precisamente do contrário. Miguel, está quieto. Não, é um argumento que é possível que este caso aconteça. Eu, ao longo dos anos, encontrei alguns casos destes, mas na grande maioria dos casos não é assim. Eu encontrei casos de, por exemplo, administrações que estavam de tal forma presas, entranhadas com o software proprietário, que só pensar numa migração ao software open source ia custar. Só planear isso ia custar N vezes mais do que gastava naquele momento. Mas. Sim, a mudança é sempre é fácil perceber que pode ter custos muito elevados. Mas a Mas isso mudança é um é. custo. Mas a mudança não é uma despesa, é um investimento. Não, eu acho que é um custo que se pode imputar ao custo de ter utilizado o software proprietário. Pois. Olha, boa. Cai só Porque esquemas. faz parte do ciclo de vida do software. O software tem um ciclo de vida que começa quando começas a adotá-lo e que acaba quando o descontinuas. E preparar para descontinuar implica custos. É um dos custos escondidos de software proprietário, sim, a descontinuação. Certo. Olha, eu queria só mencionar aqui brevemente que o Giovanni me ensinou imensos insultos em italiano. Posso usá-los? Não. B****. Vaffan****. Porco. Tro. Tá quieto. Tu não te lembras, mas eu te ensinei também como se lida com a assistência aos clientes de empresas que não resolvem os problemas dos clientes É pagantes. verdade, é verdade. É verdade. Eu cheguei a ver isto ao vivo e aprendi como usar linguagem muito colorida para falar com pessoas ao telefone. Foi uma experiência que guardo até hoje. E às vezes acordo à meia da noite a gritar, graças a essa experiência. Muito bem. E Miguel, mais perguntas? Hoje és tu que tens de liderar isto, pá. Então, Tens que ser tu hoje, pá. Tu é que não tens mais tens conhecimento perguntas? desta área. Epá, Ah, tenho uma. E como é que é a comunidade de sistemas de informação geográfica open source em Portugal? É óbvio que ele não vai dizer mal, não é? Epá, não sei, ele pode ter algum ódio de estimação, a gente não sabe. Sabemos que está lá a Joana Simões, para começar. Sim, um ponto de referência importante. Queria só esclarecer os telespectadores que Giovanni está a beber algo de uma garrafa e eu desconfio que não é água. Obrigado. Exatamente, deve ser bagaço. A comunidade, digamos que podia ser melhor. Houve um momento de grande entusiasmo, que foi mais uma vez a volta de 2009, 10, 11, por aí fora, e depois as coisas foram abrandando muito, que é um bocado uma pena. Acho que um dos problemas é não haver muita massa crítica, não haver massa crítica. Nós estamos a falar de uma última análise de um nicho, uma área que é um bocado de nicho. Apesar de ter aplicações muito transversais, não deixa de ser uma área de nicho. Mas eu de vez em quando vejo encontros de utilizadores de QGIS. Sim, estamos a tentar manter isso vivo, porque houve uma paragem já antes da pandemia, depois houve a pandemia. O ano passado organizamos um encontro com a Ever e correu muito bem. Eu acho que depois de alguns anos de pausa, as pessoas sentiram a necessidade de se voltar a ver de pessoa, e tivemos apresentações muito importantes, também de peso, até de empresas importantes. Por exemplo, a Navigator foi a apresentar. Okay. E pronto, entidades do setor. E este ano vamos repetir. Estamos a decidir a data, e será em maio, e este ano vai ser em Beja. O ano passado foi em Évora, e este ano vamos tentar fazer em Beja. Estamos a, desde sempre. Gosto da forma correta como pronuncias Beja. Estamos já há algum tempo, a ideia é aquela de tentar de sair dos centros do costume, portanto Porto, Lisboa, Coimbra, e vamos ver, se correr como o ano passado, vamos estar muito contentes, até porque o ano passado a coisa correu tão bem que conseguimos fazer uma doação substancial ao projeto QGIS, foram okay. Alguns milhares de euros de doação. Ótimo, isso é um muito bom sinal. Estou curioso, a Navigator usa o QGIS para quê? Para gerir a sua floresta? Bem, sim. Floresta entre aspas, plantação de eucaliptos. Aquilo não é bem uma floresta. Correto, Miguel, concordo contigo. Mas sim, eles não usam só software single open source, usam também software proprietário, mas... ou usam a vários níveis, por exemplo, para fazer levantamentos de campo, para manter a informação geográfica deles arrumada para analisar. Uhum. Se tiverem interessados em ver o que é que apresentou o ano passado, o grupo QGIS Portugal tem um site, que é QGIS.pt, e em breve já iremos atualizar com as informações do encontro deste ano. Pronto. Espero também ver-vos outra vez na Festa de Software Livre em Aveiro. Em outubro. Vou lá estar com certeza, como o ano passado. Eu gostei muito do evento, mas vou participar. Acho, minha ideia será participar de uma forma diferente, mais ativa. Não sabia bem como é que era a festa, como é que funcionava. Agora que percebi melhor o conceito, Vou tentar de fazer uma proposta de uma coisa mais interativa. Ótimo. Então, ótimo. Isso, não sei se já falaste com alguém da organização, mas se ainda não falaste, depois podemos falar pois, sobre isso. Já há datas para isso, não é? Sim, sim, já sim, datas senhor. E locais. Já há datas, já há site, portanto, e estamos a tentar fechar com as comunidades as participações o mais cedo possível, para podermos continuar depois com os aspectos logísticos da organização. Queres só relembrar as datas, se tiveres aí à mão? Deixa-me só confirmar, porque eu não lembro de cor. É festa 2024.softwarelivre.eu, o site, e as datas são 11 e 12 de outubro. Era o que eu sabia, mas... Ah, portanto, só para ter certeza. Quando tivermos eleições outra vez, não é? Não, as eleições vão ser depois disto, porque isto nesta altura eles estão a começar a apresentar o orçamento de Estado. Ok, então do Estado. Calha bem, porque assim podemos enviar o voto antecipado pelo correio e podemos votar antecipadamente e depois vamos à festa de software livre. Pode acontecer mais um debate com políticos e desta vez um mais interessante, porque tem havido falta de debates na área do digital. Nós até tivemos sim, por acaso é verdade. Nós até com os partidos. Análise com os partidos, de programas de partidos. Nós fizemos análise de programas, mas isso é diferente de fazer um debate. Certo. Mas na festa software livre deste ano estiveram lá uns políticos a... Sim, mas tiveram de fugir pois. Antes do fim, antes das pessoas lhe fazerem perguntas e... Sim, é um facto que os airshots e as forquilhas não ajudaram. E aquela pessoa ensanguentada que estava a segurar a cabeça de outra pessoa, depois de ter sido guilhotinada, assustou um bocadinho os presentes. Os políticos. E houve muitos que nem sequer tiveram a coragem de responder a convites, não é? Sim, eles perceberam logo ao que é que vinham, não é? Pois. Mas enfim, temeram pela sua segurança. Muito justos. Eu acho que até fomos quer aqui no nosso podcast, quer na Voz dos Direitos Digitais, até acho que fomos bastante justos com todos os partidos. Dissemos as coisas como os víamos, obviamente, mas não fomos injustos, não creio. Sim, não é por aí. Não, eu estava só a pensar na festa do software livre, um político profissional, um político de carreira, vamos chamar-lhe assim, chega lá com o seu fatinho, bem vestido e tudo, e depois vê aquele bando de barbudos de sandálias e pensa, epá, eu não posso, isto é perigoso, não posso estar aqui. E de calções em pleno inverno. Estou a exagerar, porque há políticos de carreira que não vestem fatinho. Fazem assim também são sim, assim. E que também são barbudos, mas pronto. E andam de calções no inverno. Exato. Mas pronto. Miguel, mais perguntas... Eu não sei se vamos ter tempo para mais perguntas, temos, já são 8 horas. Temos um bocadinho, temos um bocadinho. Falta um minuto ou dois. Giovanni, aproveitando os últimos minutos, tu tens mais alguma coisa para dizer que acho importante fixar e comunicar com a audiência? Insultos em italiano, o que tu quiseres. Insultos em italiano, agora há poucos minutos não chegam. É preciso 20 minutos pelo menos por cada insulto. Sim, só para as bases são preciso 20 minutos, exato. Sim, não dá. Então uma comunicação final antes do dia de reflexão. Não, me apanhas um bocado assim de desprevenido, mas eu acho que... Que estão a fazer um... Eu posso-te ajudar. Sim, força. Eu posso-te ajudar. Onde é que tu vês o futuro próximo do software de informação geográfica? Que evoluções é que estás à espera que ocorram este ano? Este ano, se calhar, não muito. Agora, a grande incógnita para esta área, como para muitas outras áreas, é saber como... As plataformas de inteligência artificial irão entrar, de que forma, se, quando e de que forma. Eu acho que a grande incógnita passa por aí. Já alguma coisa, né, nessa área? Mas de concreto que eu tinha visto, não. Há muitas ou algumas entidades que dizem que já estão a fazer coisas com inteligência artificial, com informação geográfica. Por exemplo, se está a fazer um novo cadastro rural em Portugal e fizeram com software proprietário, com uma plataforma baseada em software proprietário, e andaram a contar a todos que esta plataforma vai usar inteligência artificial. A verdade é que ainda não se viu nada de concreto e que se vamos ver estes dados neste momento são uma porcaria vaporware, como se costuma dizer, terrível, mas se calhar nos irão surpreender de alguma forma, não sei. Eu acho que até agora nesta área a inteligência artificial entrou só porque é uma palavra, como é que se chama em inglês? Uma buzzword. Uma buzzword. e não ainda com nada de particularmente concreto, mas seria estúpido ignorar o que se está a acontecer. Eu só de recente iniciei a experimentar com o ChatGPT, a fazer questões que têm a ver com SIG, e fiquei boquiaberto. E quanto o Open Source Institute, a iniciativa, aliás, está a tentar criar uma definição de inteligência artificial open source. Há alguma coisa em particular que te preocupe numa definição de inteligência artificial open source? Não sei, acho que a preocupação, a minha preocupação por enquanto é aquela de muitos, ou seja, que todos os processos que estão por trás dos modelos de treino e por aí fora, que sejam transparentes, porque se não forem, realmente não sei quando é que isso irá parar. As aplicações, por exemplo, que já se vê há vários tempo, não é? De geração de fake, de áudio, de vídeo e por aí fora, é um bocado assustador, sim. Ok. Olha, estamos aqui a chegar ao limite do nosso tempo para hoje. Tenho uma última pergunta que se responde então, com duas palavras. Faz. Que sistema operativo é que tu usas e onde é que estavas no 25 de Abril? Então, no 25 de Abril estava com a minha família, com os meus filhos. Não, diz do 74 ou ano passado? Ok. De 74 e de 40 e... Quando é que foi? 43? É 45, 5. 45. É que na Itália o 25 de Abril também, acho que também é feriado. Eu sei. Pois isso, é. Isso, eu sei. Que distribuição uso? Então, eu passo muito do meu dia à frente do terminal, da consola... de servidores Linux. Os nossos servidores são todos Ubuntu Server. No escritório nós usamos, eu usei para muitos anos KDE, portanto Kubuntu. Eu acho que estou com muita vontade de experimentar Plasma 6, mas nos últimos 2 ou 3 anos estamos a usar o Mint. Muito bem. Muito bem, muito bem. Olha, onde é que as pessoas te podem encontrar se quiserem procurar-te na internet? Podem procurar os contatos no site da nossa empresa, é naturalgis.pt. O logotipo. O logotipo é o nome. E temos, para quem estiver a ver o vídeo. Temos o escritório físico, temos em Évora. Ok. Olha, muito obrigado por teres vindo falar connosco neste episódio. Havemos-te convidar de novo. Aliás, tenho um desafio para ti e para a Joana, que é fazerem uma espécie de estado do Open Source GIS cada ano. Se tiverem coragem para isso, fazer um episódio em que vão contando a evolução desta área. E assim conseguimos ir acompanhando todos os anos por onde é que estamos a ir. Sim, eu aceito. A Joana é perfeita para isso. Ela é autenticamente uma craque desta área. Isso eu acho interessante, porque realmente é um exponente conhecido na área do sistema de informação geográfica, e, portanto, sim, aceito com muito gosto. Olha, mais uma pergunta que vem aqui do chat, estão a perguntar se vocês dão formação. Sim, nós damos formação. Nós damos muita formação. Nós, quando abrimos a empresa, não era nosso objetivo dar assim tanta formação como acabamos para dar, mas por causa das nossas competências... damos muita formação. Temos formações abertas ao público em geral, remotas e presenciais, e fazemos também formações particulares. Ok, então olha, quando houver essas ao público em geral, diz que nós as damos a divulgar. Ok, agradeço. Pronto. E olha, de resto então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana. Tchau. A domani, compagni.